decidido? É, tá decidido. Então a partir de agora é daqui pra frente. Fazer essa parada virar. Fazer virar, mas fazer virar pra você. Independente do que os outros vão dizer, que você já sabe. É, sei que muitos vão dizer, sei que muitos vão falar. São apenas 16, mas na hora dos aplausos a gente vê quem é quem. Levanta a cabeça e joga seu jogo. O time tá formado. É por isso que o plano vai ser executado pelo coração. Com